A viagem dos seus sonhos agora cabe no seu bolso. Maceió, Fortaleza, Natal, Porto de Galinhas. Escolha seu destino que a CVC leva você. Fortaleza na medida certa. 8 dias com 7 saídas em julho a partir de R$ 274,50 mais 9 de R$ 91,50. Ligue e decida sua viagem. 2191-8410. CVC, a melhor maneira de viajar.